O tema de hoje da nossa palestra é qual é a nossa parte na solução dos problemas, ou seja, a parte que compete a nós e que nós devemos sempre ter em mente quando nós queremos resolver alguma dificuldade ou algum problema. Então, quando a gente pensa assim, é importante nós lembrarmos que nós estamos aqui encarnados, vivendo essa experiência de vida, é porque nós temos dificuldades, nós temos problemas e nós queremos resolvê-los, não é? A vida, ela é uma grande escola. A gente não veio aqui a passeio. Nós viemos aqui para desenvolver algo, para aprender algo, não é? E à medida que nós vamos resolvendo essas questões, vamos ficando mais aperfeiçoados, lapidados, e com certeza nós vamos nos sentir mais felizes. Então, sentindo assim mais essa questão também, nós vamos sanar esses desconfortos, porque nós vamos procurar buscar, aonde nós vamos procurar buscar essa ajuda? Quando nós vamos tentar solucionar nossos problemas. A maioria de nós vamos recorrer a Jesus e ao seu Evangelho. E quando a gente pensa nisso, adivinhe, Jesus e o Evangelho, eles têm a solução para todos os nossos problemas, com certeza. E isso, para nós, é maravilhoso, né? Agora vamos fazer uma análise assim, ó. O médico, no caso, é Jesus. Ele é tão bom. E o remédio que ele nos apresenta é tão eficaz que ele não trata só o efeito dos problemas, mas ele trata a causa dos nossos problemas. E ele não fica só na superficialidade. A gente, quando vai tratar de um problema, nesse caso aqui, não é uma solução tipo uma pomada que a gente passa em uma área do nosso corpo e ela, aparentemente, ela vai resolver aquele problema. Mas ele poderá surgir em outra parte do corpo, porque ela é uma solução de superfície. E aí, então, além de aparecer em outra parte do nosso corpo, ela pode aparecer em outra área da nossa vida. Então, Jesus e o Evangelho, não, eles são soluções definitivas. Por quê? Porque realmente eles têm uma orientação, um remédio, né, para as causas dos nossos problemas. E aí, quando nós pensamos nessas soluções definitivas, nós temos que lembrar, assim, que tem problemas mais de fundo, né? Que são mais profundos e que exigem a nossa consciência para nós sabermos o que devemos fazer para atacá-los. E aí, por exemplo, nos males, assim, que nos aflige durante a nossa jornada, muitas vezes a causa desses males pode ser o nosso egoísmo, ou a revolta que nós temos, ou as ofensas que nós sofremos pelas outras pessoas, não é? E aí nós vamos ver que o Evangelho, ele pode nos apresentar soluções e elas são mais fáceis, elas não são tão difíceis como a gente imagina. Por exemplo, a solução para o nosso egoísmo, os males que o egoísmo apresenta, é aquela máxima, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A solução para os males que a revolta nos apresenta, até mesmo os males físicos, é nós desenvolvermos a humildade. A solução para as ofensas que nos causam dor, geram conflitos, né? A solução para as ofensas é o perdão. Então, se nós formos ver, tudo nós encontramos no Evangelho. E aí Jesus, ele é tão misericordioso que ele não deu só a solução, mas ele exemplificou. O remédio vem com a orientação, a bula e a prescrição, que é a maneira como nós devemos utilizar para que ele tenha o efeito benéfico, né? E aí que vai entrar uma parte muito importante, que é qual é a nossa parte, e que ela é fundamental. Como nós vamos aplicar esse remédio? Como a gente reage diante de um remédio que não é muito fácil de ser administrado? Nós vamos nos comportar como uma criança que acha que o remédio é ruim, que ele é amargo, que ele vai nos trazer um desconforto? Nós não vamos entender essa proposta e vamos desistir? Ou nós vamos pegar aquela receita e colocar no bolso e esquecer? Como a gente reage diante do remédio? Ah, então, nós não podemos ser pessimistas. Nós temos que ser otimistas. Por quê? Porque o Evangelho, ele é a boa nova, ele é a boa notícia. E ele tem a solução para todos esses problemas. Somente cabe a nós, a nossa responsabilidade, em nós assumirmos a possibilidade de colocarmos em prática. O Evangelho, ele é um conjunto de orientações absolutamente claras que nos colocam na posse, no direito e na condição de, se nós quisermos, nós aplicarmos esses ensinos na nossa vida e para solucionar as questões. Mas isso depende de nós, que por mais que o Evangelho seja uma bênção de orientações e que Cristo seja o nosso orientador máximo, que ele exemplificou e que ele mostrou para nós o que ele entendeu, se nós temos a receita, o médico, mas nós nos afastamos do remédio, com certeza nós não vamos ter o efeito benéfico que ele poderia nos trazer. Então, busquemos no Evangelho, sim, a solução, mas tenhamos a coragem de aplicá-lo na nossa vida. Que aí nós vamos ter a certeza da nossa cura e também, nos curando, nós vamos ter uma vida bem melhor, podemos dizer, uma vida mais feliz. Então, o Evangelho tem a solução para todos os nossos problemas. E isso é uma ótima notícia para nós, que a gente sabe, mas é para relembrar, né? Agora nós vamos ver aqui aonde a gente se baseou, que é no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 12, que ele diz: ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. E aí o comentário de Emmanuel, que é onde eu segui aqui, ele tem o seguinte título: ante o divino médico. Então, eu vou ler um pouquinho para vocês, bem pouquinho. E no final, quem quiser, foi xerocada essa parte do Evangelho, para quem quiser, no final, se vocês quiserem, podem levar para suas casas, para terem e para refletirem, tá? Ante o divino médico. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências anteriores ou na atual. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o divino médico. E basta uma ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Então, aqui ele vai citar para o egoísmo esse remédio, para o ódio esse remédio. Ele vai dar todos os exemplos. E aí, ele vai finalizar. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo, se o doente persistir em fugir do remédio. Então, nós temos aqui umas belas palavras e interpretações de Emmanuel, né? Que é para nós analisarmos primeiro. Nós devemos, assim, fazer uma avaliação da nossa vida, né? E vermos o que está nos incomodando, o que está nos causando dor, né? Buscar a causa. E depois vamos ao Evangelho buscar orientação e tentar colocá-la em prática. E eu achei muito bonito também, para enriquecer esse trabalho, que é um conceito maravilhoso que Emmanuel dá sobre saúde, para nós nos localizarmos em que patamar nós estamos. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Nós precisamos ir atrás desse caminho para identificar como está a nossa saúde. Então, fica essa análise. Vamos nos olhar hoje com os olhos de bem-estar e vamos nos fazer essa pergunta. Eu estou bem hoje? Então, era isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês, que essa mensagem de Emmanuel, ela possa ser colocada em prática.